Olá, queridos irmãos, nós vamos caminhar mais uma vez em Mateus, hoje capítulo 5, e hoje nós vamos pensar a respeito da dinâmica do reino. Hoje entramos num dos trechos importantes do Evangelho de Mateus. Alguns estudiosos têm dividido o Evangelho de Mateus em cinco grandes discursos, e nós vamos, a partir de hoje, entrar no primeiro, tá? Que vai do capítulo 5 ao capítulo 7. E aí nós conhecemos esse começo como o chamado Sermão do Monte. Hoje a gente vai entrar nele. É um sermão conhecido, muita gente, né, já leu, aprendeu no decorrer de seus anos na igreja. Acho que poucos aqui, talvez ninguém, tenha ouvido falar dele. Então a gente vai caminhar nele hoje. E nesse sentido, nós vamos pensar a respeito da dinâmica do reino. Essa noite nós vamos pensar nisso, tá? Então o tema dessa mensagem que eu trago para os irmãos é os súditos do reino. Vamos caminhar hoje, Mateus capítulo 5, do verso 1 até o verso 16. E antes de começarmos, vamos orar rapidamente, pedindo o direcionamento do Senhor. Senhor Deus, nesse momento, nos colocamos em oração diante do Senhor, pedindo a iluminação do Teu Santo Espírito às nossas mentes e corações, direcionando, Senhor, nossa reflexão, o nosso coração e o nosso viver para a glória do Teu nome. É o que pedimos em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Versículo-chave está lá no verso 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Esse é o versículo-chave, ele resume grande parte aí do trecho que nós vamos ver essa noite. Grande ideia: seja um agente de mudança do reino, viva as bem-aventuranças, salgue e ilumine este mundo de trevas e corrupção. Grande ideia é o resumo da mensagem central desse texto. E aí nós temos o texto diante de nós, aí no capítulo 5. Imagino que você já abriu sua Bíblia, né? E você vai me acompanhar. Meus irmãos, eu confesso que esse é um sermão que causa desconforto para o pregador, de maneira especial para mim. Porque longe de mim está a altura do que é dito aqui, e na verdade esse é um dos motivos do meu desconforto, é justamente por não estar, né? Mas é porque, ao perceber esse texto, nós vemos que a dinâmica do reino de Deus é tão diferente do que se tem visto que incomoda. Sinceramente, assim, humanamente, com o meu coração pecaminoso, a gente quase que desespera, perde a esperança se de fato é possível viver isso. Mas como nós cremos na palavra de Deus e não nas nossas impressões, então continuamos a crer na palavra de Deus a despeito do que tenhamos visto ou experimentado. Continuamos a acreditar no que a Bíblia diz e continuamos a acreditar no que Deus espera dos seus filhos. Mas o que é dito aqui no Sermão do Monte, né, como nós conhecemos, ou as bem-aventuranças de maneira específica, que é o que a gente vai ver hoje, é algo que é tão primário na vida cristã e ao mesmo tempo tão ausente que a gente realmente fica desesperado do quão distante que muitas das vezes nós vemos como a igreja caminha disso. Mas mesmo assim, é a dinâmica do reino dos céus, é a dinâmica do reino de Deus. E não a dinâmica do reino, dos reinos desse mundo. Então, o nosso desafio, olhar para esse texto, que é o que nós vamos fazer essa noite, é com esperança no poder transformador do Evangelho e na esperança da própria palavra de Deus, que é viva, eficaz e é verdadeira, porque Deus é fiel, nós, pela fé, caminharmos. No sentido de que, sim, a realidade do reino, ela existe, ela é real. Mas à medida que a gente caminha, eu gostaria que você refletisse sobre isso, porque particularmente, enquanto eu estava caminhando nesse texto, eu tive desconforto. E eu acho que um cuidado que o pregador tem que ter é realmente não se isolar do texto a tal ponto de não ser impactado por ele. A mensagem sempre é maior que o mensageiro. O texto sempre é maior do que o pregador. Então, se um pregador tivesse que viver plenamente toda a palavra de Deus para pregar, eu creio que não haveriam pregadores nesse mundo. Mas, de qualquer maneira, eu não posso simplesmente dizer, não, eu estou pregando a Bíblia, é isso aí, meu papel é esse. Não, porque antes de ser pregador, eu sou um crente no Senhor Jesus, e da mesma maneira que a Bíblia fala o seu coração, fala o meu. Então, eu gostaria de chamar a sua atenção a isso. A dinâmica do reino de Deus é algo muito, mas muito diferente do que se tem visto ou vivenciado. E a gente percebe isso a partir do verso 1 e 2. Aqui nós vamos ver, meus irmãos, o sermão, que o Sermão do Monte nos traz um vislumbre da dinâmica do reino de Deus. Verso 1 e 2, aqui Jesus. Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte, o monte específico que tinha onde ele estava, né? Havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram. E ele começou a ensinar-lhes dizendo. Se você olha no Evangelho de Mateus, aqui não quer dizer necessariamente que os 12 apóstolos estavam com ele, porque ele até o momento só tinha chamado alguns, então provavelmente alguns já estavam e outros não. Mas, mesmo assim, ele diz, não apenas para aqueles seus discípulos que ele já tinha chamado, mas para todos aqueles que estavam próximos dele, então nós imaginamos que aqui a audiência é maior. E a partir do verso 3, que vai ser as bem-aventuranças em si, a gente vai ver aspectos da dinâmica do reino de Deus. E essa noite eu quero ver com os irmãos dois, que primeiro é a ética do reino, que vai do verso 3 até o verso 12, e depois eu quero ver com os irmãos, se assim Deus permitir, né, nas condições que estamos essa noite, do verso 13 até o verso 16, nós vamos ver a diferença do reino. Então nós vamos ver hoje a ética do reino, e se Deus permitir a diferença do reino, vamos caminhar em todo esse trecho, tá joia? E aí nós já pensamos a respeito do primeiro aspecto da dinâmica do reino de Deus, que é a ética do reino. Aqui nós vamos ver as bases para uma vida abençoada. E aí a gente já começa a ser um pouco confrontado com a realidade, né? Porque o que é uma vida abençoada para a maioria das pessoas? Sucesso e ausência de dor. É isso. Basicamente é isso. A vida das pessoas, de maneira geral, e isso também acontece na vida de pessoas que estão na igreja, basicamente é conseguir aproveitar o máximo que a vida tem para me dar e conseguir evitar o máximo de sofrimento que a vida pode prover. É isso. Esse é o resumo. Que, na verdade, é a maneira do pagão pensar. O paganismo pensava assim, né? Os pagãos, na antiguidade, eles pensavam que o alvo da vida era não sofrer e ser feliz. E continuamos assim. Muitas das vezes é essa a realidade. Não sofrer o máximo que você puder e ser feliz. Experimentar o melhor que a vida tem para te dar. Né? Lugares bonitos, companhias agradáveis, realizações memoráveis, ter reconhecimento nas coisas que fazemos, conseguir construir um legado próspero e reconhecido, publicamente reconhecido, errar o menos que podemos, acertar o máximo que pudermos e sermos reconhecidos por todas essas coisas, sofrendo o menor dano possível. Essa é uma vida abençoada. Inclusive, nas igrejas, muitas das vezes a mentalidade é essa. A gente consegue ver isso por duas maneiras. Primeiro, pelo que deixa as pessoas ansiosas, e muitas das vezes o que faz com que as pessoas fiquem ansiosas é justamente isso que eu disse, né? Não sofrer o máximo que você puder e ser o máximo de feliz que a vida lhe permitir. Então, muitas das vezes, as nossas ansiedades giram em torno de felicidade e sofrimento. E o quanto nós estamos, de fato, dedicando ao reino de Deus. Né? O quanto nós temos dedicado às nossas vidas, o quanto nós temos dedicado aos nossos recursos, o quanto nós temos dedicado aos nossos dons, ao nosso tempo e do melhor que nós temos. Via de regra, o que se vê é dedicarmos o melhor para o que melhor podemos colher. E a dinâmica do reino de Deus é muito diferente de tudo isso. É absurdamente diferente, até o ponto que incomoda. E a gente vai ver isso aí, tá bom? A ética do reino. O que é ser abençoado do ponto de vista de Jesus? Porque ser abençoado do ponto de vista do mundo é o que eu acabei de dizer. Basicamente é isso. Não é muito complicado, é o que a gente aprendeu desde pequeno e é o que muitas das vezes a gente tem na nossa mente. Agora, do ponto de vista de Jesus, muda muito. A palavra bem-aventurança quer dizer abençoado, feliz. Basicamente é isso. Né? No original, Macarios. Abençoado. Né? Os crentes falam, ô, meu abençoado. Assim, ô, abençoado. Então é isso. Uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa feliz. Nossa língua, bem-aventurado, vem de beatos, que é feliz, alguém abençoado. Então, aqui Jesus está dizendo, bem-aventurados. E veja bem que a maneira como é construído aqui está na terceira pessoa do plural. Eles, as pessoas que assim forem, são abençoadas. Vamos ver quem é abençoado do ponto de vista de Jesus, não do mundo, de Jesus, vamos dar uma olhada? Verso 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Só até aqui. Nesse trecho, do verso 3 até o verso 10, nós vemos as bem-aventuranças, que são oito, tá? São oito bem-aventuranças e elas são gerais. Por que elas são gerais? Porque Jesus está falando com toda a audiência. Toda a audiência. Bem-aventurado os povos de espírito, os que choram. Então, isso inclui muitas pessoas. É geral. Tá? Então, são oito bem-aventuranças que nós temos aqui. E se você der uma olhada, não parece que são bênçãos do ponto de vista desse mundo. Pobre de espírito quer dizer humilde. Ou seja, são pessoas humildes, não é que a pessoa é pobre em si. Né? Pessoas que choram são aquelas pessoas que lamentam, mas não lamentam por causa das dores que têm, lamentam por causa do pecado e todos os impactos e consequências que o pecado traz. Pessoas mansas são pessoas controladas, que têm controle de si mesmo, mesmo em situações desafiadoras. Pessoas que têm fome e sede de justiça não são pessoas que querem que Deus vá e faça justiça a elas e retribua o mal que elas sofreram. Mas a ideia de justiça no Evangelho de Mateus tem muito mais a ver com retidão moral, ou seja, as pessoas que querem viver de uma maneira íntegra. A pessoa que tem fome e sede de justiça é aquela pessoa que tem o desejo de ter uma vida íntegra, uma vida moralmente correta e agradável a Deus. Alguém que quer viver para a glória de Deus. Misericórdia, meus irmãos, é quando nós não recebemos o que nós merecíamos. Graça é quando nós recebemos o que nós não merecíamos. Então, aqui, quando nós vemos que misericordiosos são pessoas abençoadas, porque eles não se vingam, eles não respondem o mal que recebem. Puros de coração tem mais a ver com ídolos. Às vezes a pessoa pensa, né, o puro de coração é a pessoa que não tem pecado. Vou deixar como referência 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9, para você ver referência cruzada. E lá tem essa expressão, íntegro de coração, e o contexto ali tem a ver com idolatria. Então, o puro de coração, conforme eu estou propondo aqui, traz a ideia de uma pessoa que não tem outros deuses, mas verdadeiramente o seu coração adora a Deus única e exclusivamente. Ele tem um coração puro, ele não tem um coração prostituído com a idolatria, que é um conceito muito comum no Antigo Testamento. Pacificadores são sempre pessoas que promovem paz entre pelo menos duas pessoas. Então é alguém que vai ser uma ponte entre duas pessoas, ou pelo menos ela e outra, a fim de que relacionamentos possam ser reatados, possam ser restaurados. Então são pessoas que trabalham pela paz e não pela vingança, nem pelo mal. E pessoas perseguidas são aquelas pessoas que têm sofrido e mesmo assim perseveram. Então, de maneira bem geral, só explicando o que seriam esses adjetivos aí, né? Ou pelo menos esses grupos, nós vemos que são pessoas que sofrem todas as coisas por amor a Deus, por amor a Cristo, porque são discípulos de Cristo e porque vivem a realidade do reino de Deus em suas vidas. São pessoas que perdoam, são pessoas que sofrem, são pessoas que não se vingam, são pessoas que não blasfemam, são pessoas que não maldizem, não caluniam, não fofocam, não se iram, não retribuem, tudo sofrem, tudo esperam. É o que nós vemos em 1 Coríntios capítulo 13 a respeito do amor, né? Que é produzido em nossos corações, é um amor que vem dos céus, um amor que vem do próprio Deus, que é a fonte de amor. Então, aqui nós vemos que pessoas abençoadas são malditas aos olhos desse mundo. Para o mundo, uma pessoa que vive desse jeito é um fracassado. Um zero à esquerda. É um bobo. É uma pessoa que é passada para trás. É uma pessoa que todo mundo pisa na cabeça dela. E ela não tem boca para nada, usando o linguajar popular, né? É uma pessoa besta. Um fracassado, um zero à esquerda. Mas, para Jesus, essas pessoas são abençoadas. Muito abençoadas. Extremamente abençoadas. Então, aqui nós já vemos que, na dinâmica do reino de Deus, existe uma ética que é muito, muito, muito diferente da desse mundo. A ética desse mundo é: nunca abaixe a cabeça para ninguém. A ética desse mundo é: não deixe ninguém te passar para trás. A ética desse mundo é: não dependa de ninguém, porque a pior coisa que você pode ter nessa vida é depender de alguém. A ética desse mundo é: corra atrás dos seus sonhos, não importa o que você tenha que fazer. E eu posso continuar aqui dizer um monte de valores que esse mundo ensina e que são desse mundo, mas não tem absolutamente nada a ver com o reino de Deus. Então, nós vemos, meus irmãos, que o reino de Deus é muito diferente do que eu e você temos experimentado no decorrer desses anos. Muito diferente. As pessoas vêm à igreja, participam da igreja, cantam, ouvem a palavra, leem a Bíblia, falam de Jesus, oram, fazem um monte de coisa, mas muitas das vezes não experimentam a realidade do reino de Deus em suas vidas. E é por isso que eu digo que é desesperador. Com isso eu não quero dizer que você vive a pior vida que possa existir ou que você é a pior pessoa que possa existir. Longe disso, eu acho que a nossa igreja é uma bênção em muitas coisas. Mas quando você vê de uma maneira global, você há de convir comigo que é desesperador. Porque as pessoas vivem uma realidade tão distante do reino de Deus que, humanamente, com o coração pecaminoso e incrédulo, a gente começa a pensar se é possível isso na vida de alguém. Mas como nós sabemos que os discípulos vivenciaram essa realidade, mesmo sendo pecadores, os apóstolos vivenciaram, e muitos crentes vivenciaram e vivenciam, então eu posso até dizer que é desafiador, mas impossível não. Mas que está bem distante da realidade, muitas das vezes está. E é o que nós deveríamos pensar. Muito. Muito mesmo. Porque cada um de nós aqui quer entrar no reino dos céus, não no reino desse mundo. A gente quer participar desse reino. E a partir desse reino, com essa ética, pessoas abençoadas são as que vivem dessa maneira, que é bem diferente do que muitas das vezes a gente vê. Meus irmãos, os discípulos, eles sofreriam e deveriam perseverar. Essa é a única opção. Nenhum benefício do sangue derramado do Cordeiro de Deus é automático. Tudo é potencial. O que eu quero dizer com isso? A salvação, sim, ela é automática. Mas os benefícios, que é você poder experimentar todo o poder transformador de Cristo, ele não é automático, não. Ele é potencial. Você pode experimentar isso ou não. Vai depender de como você tem caminhado com Deus. As promessas de Deus têm que ser aproveitadas, mas o caminho das condições prévias tem que ser preenchidas. Então, não é simplesmente dizer eu creio em Jesus, eu sou crente, que quer dizer que o que Deus deseja que venhamos a experimentar na nossa vida vem de maneira automática. Nós não podemos viver vida passiva acreditando que Deus simplesmente vai lá e coloca as coisas na nossa vida. Isso vai demandar esforço. A parte de Deus é garantida, mas a nossa, não. Porque há níveis de aproveitamento. Vai depender muito de como a gente vai aproveitar todas essas coisas. Você quer um exemplo do que eu estou te dizendo? Parábola do semeador. Você lembra da parábola do semeador? Lembra? Diz lá na parábola do semeador que tem quatro solos, correto? E o solo que a semente germina é o último, que recebe a palavra. E esse coração, esse tipo de solo, ele germina, mas mesmo germinando, ele não dá igual, correto? Porque é dito lá na parábola que uns dão 100, outros 60, outros 30... Então, até mesmo o coração que recebe a palavra de Deus, ele tem um rendimento diferente um do outro, porque vai depender muito de como os corações estão abertos para a realidade do reino de Deus em suas vidas. O nosso rendimento de serviço do reino, ou seja, o quanto nós vamos experimentar da realidade do reino de Deus, vai depender do quanto nós estamos empenhados em permitir que o Espírito Santo de Deus produza essas coisas em nossas vidas. Porque, caso contrário, isso não vai acontecer. A Bíblia diz, quanto aos covardes, aos incrédulos e todos os falsos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Qualquer que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai nos céus. Deus não nos tem dado um espírito de medo ou de covardia, mas de poder e amor e autocontrole. Não sobreveia a vocês teste que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, que não permitirá que sejam testados além do que podem suportar. Antes, com o teste ou aprovação, dará também o escape para que o possam suportar. Então nós vemos que a Bíblia nos diz que é necessário perseverança, é necessário fé, é necessário abnegação, sacrifício, abrir mão de muitas coisas, para que assim nós possamos não apenas perseverar em caminhar com Cristo, mas nós possamos experimentar a realidade do reino de Deus em nossas vidas. Então, a fé nunca é passiva. A nossa fé não nos salva, o que nos salva é a obra de Cristo. A nossa fé apenas recebe o poder salvador da sua obra. Mas a nossa fé precisa ser frutífera, ela precisa ser operosa, ela precisa que nós venhamos sempre a executá-la com esforço e empenho, porque senão os resultados não vão vir. E um dos deles é perseverança. É perseverança. Então, o que eu percebo é que a gente é muito rápido para aceitar Jesus e muito lento para acompanhar Ele, para caminhar com Ele, para estar aberto para ouvir a sua voz e obedecer a sua palavra. A grande comissão diz que nós deveríamos ir pelo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinar todas as coisas que Cristo tinha ensinado. É aqui que é o ponto. Porque não é só ensinar a Bíblia. A gente ensina para que cada um possa se submeter à vontade de Cristo. E aí, no verso 11 e 12, nós vamos ver agora a bem-aventurança mais específica. Por quê? Porque agora Jesus ele vai voltar essa bem-aventurança para os seus discípulos. E a gente percebe isso no verso 11. Diz, bem-aventurados sois. Aqui, a século 21 coloca sois, né? O verbo seria conjugado de uma maneira mais polida. Mas a ideia é, bem-aventurados sois vós, ou bem-aventurados são vocês. Vocês. Então, agora ele sai do grupo maior e foca na segunda pessoa do plural. Ele sai da terceira pessoa do plural e vai para a segunda. Vocês. Bem-aventurados ou abençoados sois quando vos insultarem, perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Que bênção, hein? Uau! Posso ouvir um amém? Está vendo como é desafiador? Se você passar por essas coisas, por ser meu discípulo, você é uma pessoa abençoada. Então você veja que ser abençoado do ponto de vista de Jesus é muito diferente de ser abençoado do ponto de vista que nós aprendemos. Muito diferente. Chega a ser até medonho a diferença. Meus irmãos, aqui nós vemos que os profetas eles foram perseguidos principalmente pelo que eles falaram. Ou seja, enquanto eles estavam na vidinha deles lá e não falavam nada, estava tudo bom. A partir do momento que eles abriram a boca, o pessoal não gostou. E é sempre assim. Quando nós ensinarmos a palavra de Deus, nós vamos experimentar desafios. Quais são as coisas que eles experimentaram? Olha o que a gente vê aí no texto. Calúnias, mentiras, difamações, insultos e contrariedade. É o que eles experimentaram. Vamos colocar isso aí num termo que é muito usado hoje? Bullying. Bullying pesado. Bullying pesado. Eles iriam experimentar um bullying pesado. O que é bullying? Esse termo bullying veio do verbo bully, né? Que é machucar ou ameaçar alguém mais fraco para forçá-lo a fazer algo que não quer. Daí veio a palavra bullying, né? Tiranizar, oprimir, ameaçar ou amedrontar. É o que nós chamamos de assédio moral. Assediar uma pessoa moralmente. É você querer forçar a pessoa a fazer algo que ela não quer, usando esses recursos. E é o que a gente vê aí no verso 11. Calúnia, mentira, difamação, insulto, contrariedade. É o que eles experimentariam. E é o que os discípulos de Cristo sempre vão experimentar. E aqui vem uma questão. Nós não queremos experimentar isso, correto? Não queremos. Mas aqui Jesus está dizendo que se nós experimentarmos isso por pregar a palavra de Deus, a gente é abençoado. E aqui entramos num paradoxo, né? Porque Jesus está colocando como uma bênção uma coisa que a gente corre, como diz o ditado do caipira, igual o diabo corre da cruz. A gente não quer isso para a nossa vida. Só que Jesus está dizendo que a gente precisa ter isso na nossa vida. Então nós estamos numa contrariedade aqui. E digo mais, para você que é pai como eu, mãe, né? Aí, como minha esposa, mãe. Às vezes, os pais não querem que seus filhos sofram bullying por serem filhos de crentes ou por serem crentes. Na verdade, eles querem as bênçãos do reino e o seu custo da bênção. Não quer. Então, meu filho, minha filha, não vai andar desse jeito, não vai se vestir desse jeito, porque não vai sofrer bullying. Não vai deixar de andar com tal pessoa, não vai deixar de ter tal amigo, porque senão vai sofrer bullying. Né? Eu não quero que meu filho sofra bullying, não quero que minha filha sofra bullying. Mas aí, se você der uma olhada no verso 12, quando você faz isso, você está privando ele da bênção. Olha o que diz o verso 12. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande. E aí, meus irmãos, algumas coisas que a gente pode chegar à conclusão. Esse excesso de proteção, ele é pecaminoso. É pecaminoso. É pecaminoso os pais não quererem que seus filhos sofram bullying porque eles são crentes ou porque eles são filhos de crentes. Porque se nós, como crentes, nós, pais, vamos sofrer isso, né? Se nós, adultos, teremos esse desafio, por que os nossos filhos não vão ter? Então, nesse sentido, eu digo, proteja os seus filhos, ou seu filho, sua filha do mundo, não do chamado de Deus. Se Deus está nos chamando a isso, fortaleça o seu filho e sua filha para que ele possa, como você, perseverar nisso. Você pode sofrer contrariedade, seu filho e sua filha não. O meu filho não pode. Mas quando a gente faz isso, sabe o que a gente está fazendo? A gente está agindo de uma maneira em que nós estamos afastando as bênçãos do reino da vida dos nossos filhos. É verdade. Então, o meu filho e minha filha pode viver do jeito que ele achar que deve viver, porque assim ele pode viver de uma maneira que seja suportável para ele, ou seja, suportável para ela. Mas quem diz que é para fazer isso? Isso daí é uma coisa que a gente diz que tem que fazer, mas a Bíblia não diz. Se os nossos filhos têm que sofrer essa pressão, então o que a gente tem que fazer é fortalecê-los para que eles estejam aptos a passar por isso e não querer tirar essas coisas da vida deles, porque isso não vai ajudar em nada. Na verdade, a gente está treinando os nossos filhos a sair da igreja quando eles estiverem maiores, porque se agora eles não estão sendo treinados para aguentar a pressão, quando eles estiverem numa situação que eles possam decidir por eles mesmos, por que eles iriam aguentar a pressão que eles foram tirados a vida toda? Por que eles iriam fazer isso? Se a gente mesmo ensinou eles a não ter de passar por isso. E muitas das vezes, como é que eles vão estar fortes o suficiente para enfrentar essas coisas se a gente evita essas coisas? Vocês entendem? Então você veja que isso mostra que, na verdade, a gente não é abençoado, não. Viu? Porque, do ponto de vista de Jesus, uma vida abençoada é aquela que reflete os valores e a realidade do reino de Deus. Essa é uma vida abençoada. A vida abençoada é aquela que reflete os valores e a realidade do reino de Deus. Para o mundo, isso é maldição. Para Cristo, isso é bênção. E se eu e você queremos que os nossos filhos sejamos abençoados, toda a nossa família seja abençoada, a gente precisa, na verdade, instigar para que eles possam e nós também possamos vivenciar essas realidades do reino de Deus em nossas vidas. Qualquer outra coisa é ensinar eles a viver de maneira confortável, segundo os padrões desse mundo. E eles vão gostar. Porque você gosta, eu gosto. Por que que eles não iriam gostar? Por que que eles não iriam gostar? É óbvio que eles vão gostar. Então você está vendo como incomoda? Está vendo como essa palavra gera contrariedade? E eu sei, ninguém aqui está me contrariando. Eu estou conseguindo pregar e ninguém está me respondendo. Vocês estão ouvindo de maneira muito educada e bondosa. Mas, possivelmente, o nosso coração possa acontecer de alguém dizer, não, isso é demais, não, isso não é necessário. Ah, bem capaz, na vida dele, ele não vive isso. Mas quem disse que eu estou pregando a minha vida aqui? Apesar de que eu devo viver essa vida. E eu disse, é um desafio para mim também. Mas seja como for, o fato é, uma vida abençoada do ponto de vista de Jesus é muito diferente do que geralmente tem se chamado de abençoado. E você consegue perceber como essas igrejas que ficam pregando vida abençoada de uma perspectiva antibíblica, elas estão no final fazendo um desserviço para o reino de Deus? Porque elas estão ensinando as pessoas a ser o que para Jesus não é bênção. Estão ensinando essas pessoas a correr do que para Jesus é bênção. Na verdade, essas igrejas estão enganando as pessoas e tirando delas a possibilidade de receber uma recompensa no reino dos céus. E por isso que é diabólico, porque quem você acha que quer roubar essa recompensa das nossas vidas? Deus? Claro que não. Jesus? Muito menos. Sabe quem quer roubar isso da minha vida e da sua vida? É o diabo que quer fazer isso. Então, portanto, se ensina é diabólico. Porque quer roubar de nós a possibilidade de, apesar de lutas e dificuldades, poder vivenciar isso. Mas qualquer palavra estranha, qualquer contrariedade, qualquer coisa que nos incomode de qualquer forma, já não está bom para a gente. Já não está bom. Se houve um direcionamento que me tira da minha zona de conforto, se houve alguma palavra que, de alguma forma, faz com que eu faça ou adote alguma coisa que eu não quero, pronto, já não está bom. Já não está legal. E uma igreja abençoada é uma igreja que me faz sentir bem. É uma igreja que me anima. É uma igreja que me encoraja. É uma igreja que traz palavras de encorajamento. É uma igreja que eu sinto que ela é viva. As pessoas são agradáveis. Acontecem muitas coisas. É uma igreja que tem muito movimento. Que padrão antibíblico, que pobre de valores do reino de Deus são esses que muitas das vezes nós encontramos nas igrejas? E pode ser que essas coisas estejam na nossa cabeça hoje, sabia? A gente está pensando desse jeito. Conquanto uma vida abençoada é uma vida que eu tenho desafios para servir o rei. É uma vida que eu tenho desafios para ser fiel, mas que eu conto com a graça de Deus para perseverar. E eu, por isso eu tenho oportunidade de vencer desafios. É uma vida na qual eu sou constantemente corrigido a viver de uma maneira que agrada a Deus. E eu me alegro nisso porque eu sei que é a vontade de Deus que eu mude. Quão distante nós estamos do reino de Deus, meus irmãos? Quão distante nós estamos? É assustador. Desesperador. É o tipo de barulho que deveria ficar na nossa cabeça durante a semana. E não é só mais um sermão que passou durante a semana e até lá para quinta-feira, quarta-feira, eu esqueci. Esse texto deve ser um incômodo para a gente. E é tão verdade que aqui eu quero trazer a contribuição do pregador Martin Lloyd-Jones. Né? Aqui, Lloyd-Jones, ele traz quatro lições gerais a respeito desse texto. Primeiro, das bem-aventuranças. Todos os cristãos devem ser assim, não apenas alguns. Todos os cristãos devem ter esse tipo de vida. Segundo, todos os cristãos devem manifestar essas características, não apenas alguns. Então, não é possível ser cristão e não manifestar essas características. Terceiro, nenhuma dessas características é natural de alguém. São todas produzidas pelo Espírito Santo no cristão. Então, você não vai conseguir aprender a ser assim. É Deus que vai moldar o seu coração, vai produzir em você esse tipo de vida. Porque o reino dos céus, ele não é construído por mãos humanas. Ele vem da parte de Deus, ele provém dos céus, é o reino de Deus. Então, portanto, é algo que eu e você podemos produzir. É Deus agindo na minha vida e na sua vida. E quarto, essas características indicam claramente a diferença essencial entre o cristão e o não cristão. Ou seja, você quer saber se alguém é cristão ou não é? Esse texto é um forte indicativo para a gente perceber quem de fato é e quem não é. Porque a Bíblia não diz que a nossa pátria está nos céus? A Bíblia não diz que nós fomos retirados do reino das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor? Não diz isso? Que, no caso, o reino de Cristo, o reino de Deus? Ela não diz isso? Ela não diz que nós fazemos parte do reino de Deus, nós somos embaixadores de Cristo? Não diz que Cristo é nosso rei? Então, eu posso citar vários versículos aqui. Mas os cristãos, eles estão conectados a uma realidade de existência diferente, que é tão real quanto essa. Da mesma maneira que você está sentado na cadeira, está me ouvindo, está olhando para a sua Bíblia, e tudo isso é real na sua vida, não é um holograma, nós não estamos numa matrix aqui. O reino de Deus também é real, apesar de não ser visível. E quando nós somos cristãos, nascemos de novo, nós experimentamos essa realidade. Então, portanto, meus irmãos, se essa realidade não é presente na vida de um cristão de forma nenhuma, não a manifesta de forma nenhuma, e ela não é produzida na vida de um cristão pelo Espírito Santo de Deus, é justamente aqui que nós temos a diferença entre um cristão e um não cristão. E aí, meus irmãos, nós podemos chegar à conclusão de que somente aqueles que verdadeiramente creem que Jesus Cristo é o Rei podem viver pela fé a realidade espiritual do reino de Deus nesse mundo caído. Só. Meus irmãos, viver assim é uma grande bênção. É uma grande bênção. E o próprio Senhor Jesus Cristo que diz isso. Viver assim é uma bênção. Vamos ver o segundo aspecto da dinâmica do reino de Deus? Verso 13 a 16, nós vamos ver o sal e a luz, né? Que acaba sendo um reflexo do texto anterior. Porque diante desse desafio de viver essa realidade do reino de Deus, nós temos que fazer a diferença, que é justamente o que é dito aí, do verso 13 ao 16. Sal e luz, meus irmãos, são elementos agressivos, não são elementos passivos ou pacíficos. Por quê? Porque eles são impossíveis de não serem notados. Se você colocar sal no alimento, você não tem como não notar sal. Tem? Como? Se você pôr sal na sua boca, você tem como não perceber o sal? Não tem como. Sal, ele é notável. Até em pequena quantidade não é notável. É um elemento agressivo. Luz, mesma coisa. Tem como você não notar a luz? Até pouco estávamos com um pico de energia. Se não tiver essa luz, você vai notar que não tem luz. E nesse momento você nota que tem. Então são elementos agressivos. Verso 13, vós sois o sal da terra, mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo do cesto, mas o velador, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Wilbur Pickering, ele resume bem o que seria ser sal e luz. Cristãos que cedem diante dos valores de estilo de vida do mundo são como sal insípido, ou seja, sem gosto. Só servem para ser jogados fora. Sal insípido era jogado no caminho, que ajudava a diminuir a poeira. Ou seja, é lixo, né? As implicações disso se tornam cada vez mais sérias no mundo de hoje. Então nós vemos, meus irmãos, que hoje, nesse tempo que vivemos, os cristãos são passivos e os servos de Satanás são agressivos. Mas Jesus nos coloca dois elementos que mostram que o cristão não é que ele tem que ser agressivo com as pessoas, mas ele não tem como não ser notado. Porque o jeito de um cristão viver é tão avesso ao mundo, é tão diferente, que é impossível não notar. É muito diferente. Chega a incomodar, é chocante. Da mesma maneira que eu fui explicando, né, as bem-aventuranças. É chocante quando a gente vê isso. Meus irmãos, em meio à perseguição por ser discípulo de Jesus, devemos perseverar e fazer a diferença onde nós estivermos. Porque, do contrário, nós teremos uma vida irrelevante para o reino. E aqui está o ponto. Essa verdade, ela ofende muitas pessoas porque hoje todos querem se sentir importantes e amados. Queremos nos sentir importantes para Deus. Por isso, se eu chego e digo, com base no que o texto diz, inclusive aí no verso 13, para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então, se eu chego e falo para uma pessoa e diz, olha, se você não salga, se você não ilumina, de maneira mais geral aqui, a questão do sal, né? Sua vida é irrelevante para o reino. Faz diferença. A pessoa pensa, que isso, pastor? Mas então se não faz diferença, o que, é que eu estou fazendo aqui na igreja? Do jeito que o senhor está falando, então não tem nenhuma necessidade de eu estar aqui? Então quer dizer que eu não faço falta? Não é isso. Mas no texto, você percebe, do jeito que Jesus coloca, é se nós não salgamos, a nossa vida não faz diferença nenhuma para a dinâmica do reino de Deus. Nada. Não faz diferença nenhuma. Talvez a única coisa que faça é uma diferença negativa, mas positiva nenhuma. E ele mesmo coloca nesses termos. E isso ofende, porque se uma pessoa falar e virar para você e falar assim, olha, você é totalmente irrelevante para o reino de Deus. É ofensivo. É ofensivo. Entende? Mas Jesus está sendo ofensivo mesmo. E esse que é o problema. Porque é ofensivo ouvir isso. E é para ser. Ou seja, não faz diferença nenhuma. Sabe aquela pessoa que se ela tiver e não tiver, não muda nada? Você já viu isso? Já conviveu com gente assim? Não faz nenhuma diferença. Até o ponto que se, na verdade, alguém não falar dessa pessoa, você nem lembra que ela existe. E não é porque a gente não gosta da pessoa, não é isso. É pela questão da irrelevância. Tem pessoas que são assim. Em muitos aspectos. Então aqui é uma palavra que nos deve fazer pensar em relação a como nós temos vivido a realidade do reino. Porque se nós não salgamos, se nós não iluminamos, ah, o que eu estou fazendo nessa igreja? Então, pergunte para Jesus. Porque ele que colocou nesses termos. Servir ao reino de Deus é um privilégio no qual você pode encontrar relevância para o seu chamado. Porque caso contrário, não faz relevância nenhuma. E aí você percebe que, na verdade, muitas pessoas só não querem ir para o inferno. É só isso. Senhor, eu só não quero ir para o inferno. É só isso. Se eu não for para o inferno, está ótimo. Para mim está bom demais. Eu prometo que eu não vou escandalizar, não vou fazer coisas absurdas, mas também não prometo que eu vou ficar, né, assim, 24 horas. Não pega no meu pé. Né? Segundo as palavras de Jesus, é uma vida totalmente irrelevante. Não serve para nada. Da ótica do reino de Deus, não. Com isso, eu não quero dizer que a sua vida não sirva, ou a minha vida não sirva, ou a vida de outras pessoas não sirva para os seus entes queridos, para as pessoas no seu trabalho, para as pessoas que você convive. Não quero que ninguém saia daqui com pensamentos intrusivos, né, e coisas assim, não é isso? Será que você me entende? Não é esse o ponto. Então, não estou dando gatilho para ninguém aqui. O ponto não é esse. O ponto é, você pode ser importante para muitas pessoas, e essas pessoas te amam, e está tudo bem, ótimo isso. Mas o problema é que nós não estamos conversando aqui a respeito de a sua importância para as outras pessoas. Não é disso que nós estamos conversando. Nós não estamos conversando aqui se as pessoas gostam de você ou não, se você é uma pessoa agradável ou não, até mesmo porque eu acredito que muitos aqui são muito agradáveis. Ou quanto você faz falta no seu ambiente de trabalho, ou na sua vizinhança, ou na sua família, ou coisas assim. Eu creio que você faz muita falta, é muito necessário. Nós não estamos falando dessas coisas, nós estamos falando de reino de Deus. E para o reino de Deus, sal que não salga e luz que ilumina não tem relevância nenhuma. Absolutamente nenhuma. Isso é algo que nós deveríamos pensar. Se diante do Sermão do Monte nós somos chamados a manifestar uma vida que reflete a dinâmica do reino de Deus, e essa dinâmica não está presente na nossa vida, nós temos que começar a pensar se temos salgado, temos iluminado, porque, do contrário, a nossa vida perde o significado. Então, por isso, sinceramente, a partir desse texto, eu acho que os crentes deveriam, na verdade, se... Assim, eu não vou dizer que eu vou conseguir resolver seu problema de imediato, tá bom? Porque nós temos muitos desafios aqui na igreja, muitos maiores do que a minha capacidade. E eu sempre louvo a Deus por cada um dos irmãos que tem ajudado. Muito obrigado, né? Mas, assim, eu acho que a gente tem que estar se engalfiando para servir o reino de Deus. Porque, senão, a nossa vida não tem sentido nenhum. É zero. É nenhum. É nenhum. Para o reino de Deus, nós, e um zero esquerdo, é a mesma coisa. Isso é algo que deveria ficar na nossa cabeça, fazendo a gente pensar. Porque, muitas vezes, qualquer situação na qual nós não viemos a servir o reino de Deus, parece que é um alívio. Ou qualquer situação na qual nós vamos fugir da pressão de ser discípulos de Cristo, de sermos fiéis ao nosso testemunho, ufa! Sabe aquela sensação que você tem quando você chega na sua casa, está cansado, você tira o sapato e pisa descalço no chão, ou coloca aquele seu chinelo gostoso e, ah, cheguei em casa. Parece que a impressão é essa, pronto, agora eu não preciso mais ter todo aquele peso de ser crente. Parece que tirou um caminhão das nossas costas. Só que dessa maneira, nossa vida não tem relevância nenhuma para o reino de Deus. É na pressão e servindo que ela vai ter alguma relevância. Então, portanto, estamos redondamente enganados quando pensamos assim. O texto nos mostra, meus irmãos, que Jesus diz, o que Jesus diz sobre ter uma vida importante ou relevante para o reino e o rei, que é ele, fazer a diferença onde nós estivermos. Sem a ética do reino e sem a diferença do reino em nós, nós precisamos reconhecer que vivemos vidas frívolas e irrelevantes para o reino. Totalmente irrelevantes. Totalmente. Pastor, mas a Bíblia diz que Jesus morreu por mim. Longe de mim ficar cantando aquele refrão daquela música hedionda, né, que a gente é o puro ouro de Ofir. Mas Jesus morreu por você e por mim. De fato, nós temos algum valor. Nós temos a imagem e semelhança de Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que a sua vida não tem valor. Eu estou dizendo se ela tem relevância para o reino. É disso que eu estou falando. Então, sim, Deus enviou seu filho para morrer pelos pecadores. Sim, ele nos ama. Sim, a nossa vida tem valor. Mas ela só tem valor em significado e relevância quando, de fato, nós vivemos para servir ao rei e para ter relevância no serviço ao reino. Do contrário, é perda de tempo. E a gente precisa reconhecer isso. A Bíblia diz, meus irmãos, que a vida humana ela é como a erva. E a glória do homem é como a flor. Ela cresce, né? Aquela erva, aquela planta cresce, a flor cresce, mas depois ela murcha e ela acaba. Mas a palavra do Senhor ela permanece para sempre. Ela permanece para sempre. Então, se nós vivermos vida apenas para nós mesmos, você pode ter muito sucesso em muitas coisas, conseguir concretizar muitas coisas na sua vida. Relevância eterna? Nenhuma. E como todas essas coisas passam, os seus momentos de glória também vão passar, porque o momento de glória passa na vida de todo mundo. O que de fato vai, o que vai permanecer? O que vai ficar? Tudo aquilo que a gente fez pelo reino de Deus. Isso vai permanecer. Então, nós podemos chegar à conclusão, meus irmãos, a partir desse segundo aspecto da dinâmica do reino de Deus, que é a diferença do reino, que somente aqueles que verdadeiramente creem que Jesus Cristo é o rei podem suportar pela fé a realidade opressora do reino das trevas neste mundo caído. Só pela fé, meus irmãos. Uma fé genuína, só pela fé. Senão a gente vai negociar, a gente vai viver do jeito que convém para a gente. Pode pastor pregar, pode irmão falar, pode irmã falar, pode, seja lá o que você quiser fazer. A gente vai viver da maneira que é conveniente. Algumas coisas são convenientes, outras não. A gente vai se ajeitando na vida e assim vivemos, né? Mas relevante não. Relevante não. E todas essas coisas acabam, no final acabam. E sabe o que é o mais chocante de tudo isso? Conforme o Senhor Jesus Cristo diz aí no finalzinho, no verso 12, aí falando da recompensa no céu ser grande, é que ver assim trará uma grande bênção. Consegue perceber o quão distante nós estamos? Consegue perceber como nós devemos buscar o reino de Deus? Como nós precisamos nos fortalecer na palavra de Deus? Buscar o Senhor cada dia. Meu irmão, minha irmã, é sua vida. Você faz dela o que você quiser. Como eu também faço da minha. A escolha é sua, como ela também é minha. Mas no final, o que realmente perdura é a palavra de Deus. Guardemos ela em nosso coração.